são naturalmente ideias, propostas, mas que não são fechadas e, portanto, são propostas que nós iremos partilhar com as outras forças políticas num espírito de grande abertura, de conciliação, procurando encontrar as melhores soluções, desde que elas efetivamente estejam orientadas para esta questão da redução das emissões. Nós há 4 anos discutíamos muito a questão financeira ainda, porque era preciso equilibrar. Aparentemente está equilibrado, está dentro dos indicadores. O problema financeiro já não é a dívida, as contas estarão saldadas. Há obra, porque nós vemos, há obra, não é? Mas o que é que seria diferente com um cunho da vossa área? A obra calculou, o saneamento financeiro foi correto, feito da forma correta? O desenvolvimento económico do concelho foi mal feito. Há obras, uma diferença. O parque de estacionamento não existiria. Os eixos que vão ser construídos, designadamente uma outra ponte em betão, não será construído. Ou seja, aquilo que nós faremos diferente é exatamente o oposto. Ou seja, não criar mais tráfego automóvel para dentro da cidade. Criar menos. E então, por isso é que nos propomos, de forma responsável, a realização de um inquérito à mobilidade. Não aquele inquérito que foi feito no âmbito da CIRA, que abrangeu apenas 2% da população da região. Porque este, certamente, cumpriu um objetivo, mas, repare, 2% da população da região, da CIRA, enfim, admite que escassas centenas de aveirenses tenham sido consultados. Não, o que nós precisamos é de um plano à escala do concelho para perceber bem quais são os fluxos e quais são as expectativas das pessoas em matéria de mobilidade. E depois, a partir daí, elaborar um plano ancorado nos transportes públicos, ancorado na valorização dos modos suaves, mas que tenha objetivos concretos em termos de redução do trânsito automóvel. Isto é absolutamente necessário.